Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, que dificilmente sai aos domingos, Chorume, o pior podcast de todos os tempos, aquele podcast que não fala sobre nada, mas está hospedado no chorume.com.br, e aqui na minha frente, ele que é o lobão mau de todas as criancinhas há muito tempo, Wesley Zop. Olá. E aqui do meu lado esquerdo, ele que é a Elsa da nova geração, Gabriel Asmar. É um prazer ser chamado assim. Seja lá o que isso seja. E aí, a porquinha mais nova dos três porquinhos. A Tartanian das porcas. E que nas horas vagas é minha irmã também, Jaqueline Domiciano. Olá. Mas peraí, você veio aqui, andou com 400 quilômetros, só pra falar olá. Pegou 7 ônibus e 2 cabritos. Exato. E eu, Douglas Domiciano Ganso, como o porquinho do meio aí, é um prazer estar aqui e dirigir esse conto, esse contal, esse arsenal de contos que vocês são. Parabéns, viu? Obrigado. Diga qual é o tema de hoje, Gabriel Asmar. O tema de hoje é... contos de fada foda. Opa, serão aqueles contos de fada que são fodas pra caralho. Ah, não só de fadas foda. Não, são aqueles contos de fada que, sei lá, um dia você viu e hoje você quer comentar alguma coisa sobre ele. É verdade, isso é foda, cara, isso é foda. Você assistiu lá, você ouviu falar, você leu alguma coisa, alguém comentou. Você o padre leu pra você dormir. Exato. Você passou ali entre o quarto, do quarto pra cozinha, viu na TV, hoje você quer comentar. É, você fala, mas que porra é essa de você ter três porcos, velho? Então, hoje é o dia de você comentar sobre um conto de fada que você achou foda por algum sentido. Recebemos um e-mail formal, mas é pra avisar que estamos agora também no youtuner.com. Não, .com.br, né? Não, youtuner.co. Ah, youtuner? É. Ah, sim. Youtuner é como se fosse o YouTube dos podcasts. Lá você encontra uma grande relação de podcasts. Acho que todos os podcasts do mundo brasileiro estão lá. Então você pode encontrar lá também o chorume.com.br lá no youtuner.co. Eu gostei. Lembrando que todos os melhores podcasts estão lá e também o pior do mundo que é o nosso. Exato. Tudo que é de qualidade está lá e o nosso. E o segundo pior que conta sobre o time do Ibis está lá também. É verdade, conta, tem um lá. Mas como você sabe que é o segundo pior? Porque é o nosso primeiro pior. Mas qual é o segundo pior? O que conta sobre o time do Ibis, que é o pior time do mundo. Ah. Ok. Na cabeça dele deve ter feito sentido. Nós estamos falando sobre contas de fada. Eu achei meio viajado isso. Verado. Então, fiquem aí e se deliciem com esse delicioso podcast. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Eu vou Então estamos aqui para gravar esse podcast, esse podcast em homenagem ao mês das crianças. Pode-se dizer assim, Gabriel Osmar? Pode, eu digo. Porque a gente escolheria a gente queria escolher um tema infantil para fazer um podcast pro mês das crianças. Não que saísse exatamente no dia das crianças, que a gente escolhe quando sai o podcast. É por que a gente escolhe? Porque a gente que manda aqui. E é nosso. Exato. E a gente pensou em vários temas infantis, como ser abusado pelo padre em troca de uma coca e um pastel. Mas achou que não ia ficar bem diplomático, vamos chamar. Exato. Assim. Pensamos em outras coisas, tipo como colar chiclete atrás da orelha. Mas por fim, o Gabriel Osmar sugeriu, por que não contos de fadas? Que é o tema que eu fiz minha tese de mestrado. Então ele fala, a gente comenta. Basicamente isso. Logicamente estamos falando de um conto de fadas. Né? Eu achei muito viajado. Para aquele que vem aqui se informar sobre contos de fadas no podcast Chorume, acho que a pessoa está certa, né? Está corretíssima. O Wesley Zorro, você que é o cara que inicia os temas. Obrigado. Afinal, você estava lá junto com os irmãos Green, inventando alguns contos de fada, dando sua contribuição. Eram só uns garotos na época. Mas tudo bem. Eram os meninos Green, você chamava. Eu chamava de meninos Green. Tudo bem. Mas e conte. Ele, o avô Green. Conte aí a origem desse nome, conto de fada. O que você acha disso? Então, eu vou até contar a verdade pra vocês, que não foi na época dos irmãos Green que eu vi esse nome. Opa. Foi quando o Gabriel sugeriu contos de fadas. Eu falei, como não são todos os contos que tem fadas, por que chama contos de fadas? É, por quê? Seria porque as fadas que contam? Eu sempre pensei que não, sim. Não, também tem uma lógica, mas não. Eu sempre pensei também que poderia ser uma espécie de dinheiro. Você tinha os contos de réis e você tem os contos de fadas. Ah! Assim como o galopeiro. Pensando que contos de réis, na verdade, era contos de reis. Ah, eles contavam também. Gente. Não, eu fui procurar e daí eu vi que foi uma deturpação do nome fadas. Na verdade, era em latim, fatum. Fato. Que significa o quê? Flatulência? Não. Não. Significa fatos. Significa atum. Não. Fatos sobre atum. Peraí, contos de fatos? Exato. Então é contos sobre verdades. Ah, então que todas as histórias você pode perceber que tem um nível crível. Sim. Então, sim. Então acho que tem todo sentido. É contos sobre verdade. Ah, então o cara. É porque o cara não ia falar, isso daqui é fictício. O cara faz uma história e depois fala. Não, e nenhuma história, se você for analisar, nenhuma é fictícia. Poderia acontecer. Nossa, obviamente que sim. Então é por isso. E vale lembrar também que os contos de fadas, quando começaram, hoje eles têm uma cara mais amenizada. Uma fábula. Eles têm uma face, vamos dizer assim, mais amenizada socialmente. Deram uma maquiada. Para que crianças pudessem ouvir. Para que crianças pudessem ouvir e não ser traumatizadas, talvez. Sim. De todos os modos, as crianças já poderiam ouvir. Dizer, que os pais liberem para que as crianças ouçam. Mas dizem, né, que quando começou os contos de fadas, eles eram histórias mais aterrorizantes, que pendiam ao terror, que envolvia muito morte, assassinato, Adultério, nuggets. Uau. e várias coisas. Que na época não devia chamar nuggets. Talvez não, talvez frango na areia. Você viveu, você sabe, né? Mas então, e com o tempo eles foram sofrendo essa maquiada aí pra ficar mais acessível a todos os públicos, né? Você que busca aqui a verdade, fala, vamos ver se eles vão falar sobre os contos como eles realmente são. Não. Perdeu a viagem. Perdeu a viagem. A gente vai falar sobre as deturpações que esses contos sofreram, talvez na nossa mente. Na nossa mente. E por que que a gente não vai falar como eles são? Porque o podcast é nosso. Exato. A gente fala como a gente quer. Exato. Mas a gente vai falar sobre o nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista sobre os contos de fadas e sobre as relações que a gente construiu e estabelecer através deles. Tudo bem. O que você achou disso? excelente. Então comece aí você, que é o rei dos contos de fadas. Eu sou o rei? Você talvez seja o que mais conhece conto de fadas aqui. É porque vivenciou muito. Né? Exato, ajudou a inventar alguns. Desde a era medieval. Né? É. Sim, tem um conto de fadas muito... Não sei se todos aqui já ouviram falar, mas acho que sim, porque na apresentação você falou dele. É, pode... Os Três Porquinhos. Os Três sim. Porquinhos. Os Três Porquinhos. Three Little Pigs. Sim, sim, isso em francês. Mas pra quem não sabe francês, eu vou falar tudo em português. Tudo bem. É. Existiam três irmãos, porcos, sim. E eles não queriam viver juntos. Lógico. Cada um fez uma casa pra ele. Mó cheiro de bosta. Você, o cheiro de bosta, você aguenta o seu, é. Você não aguenta o próprio mundo. Cheiro de bosta, beleza. Cada um aguenta o seu. É, daí falou, não quero viver juntos aí. Aí daí, cada um tinha a herança dada pelos pais, e tinham um grana cada um, e foram fazer cada um uma casa. Eles certo? Tinham uma herança? Tinha uma herança. Caramba. Ele não lembra os nomes deles, acho que todos obviamente lembram. Huguinho, Zezinho, Luizinho. Não, esses não são os porcos. Ah, tá. Eram Cícero, Heitor e Prático. Cícero fez a casa de palha, porque quis economizar mais dinheiro. Por quê? Faço a casa de palha e gasto o resto em orgias com porcos. Pode ser. Essa parte não tem, não, eles não comentam. Mas provavelmente era isso. Talvez seja mas toda criança nota. É, nas entrelinhas. Dizem que ele era o mais preguiçoso, né? Mas, é, por ser mais preguiçoso. Na verdade, era o que tinha mais... Visão. Não, o que tinha mais vontade. Mais libido. É. Mais força, mais força. O segundo fez, que é o Heitor, fez casa de madeira. Fez a casa de madeira. Nem tão fraca quanto de palha, mas já bem firminha. Uma casa já, um chalé, vem um chalé. Um chalé. Porque às vezes a porquinha podia ir à casa de palha, fica meio... Mas vou morar numa oca. É, não, que uma casinha, um chalézinho. Fica espetando, né? Encosta na parede, espetando. Daí o Prático, talvez pelo nome, bem prático, né? Fez Macau na casa de tijolos. Que não é tão prática assim, mas é mais... Como que você acha disso? Você que é um arquiteto, engenheiro e design. É. É, eu acho que primeiro que temos um problema, né? Se ele fez a casa de tijolos, a casa vai ficar meio ruim, né? Porque qualquer hora vai cair a casa de alvenaria. Ah, alvenaria. Aí tudo bem. Tem que falar no termo exato. Ele é só tijolo não para. Exatamente. Né? Mas eu acho que não é nada prático. O mais prático é fazer de palha. Mas entenderás a praticidade. Ah, tudo bem. E daí tem sempre um lobo mau. Sim. Que além de mau, ele deve ser um lobo burro também. Mas isso vai, conforme a gente vai falando. Ah, tudo bem. E daí, o que que ele chega na primeira? Na casa de palha, ele vê uma fragilidade. Ele sabe que um porco mora ali dentro. E porcos são saborosos para lobos. Sim, não só para lobos. Mas, sim, mas existe... Para lobas também. E para lobinhos também. Sim, pra bastante lobo. Posso fazer um adentro? Pode fazer. Fazer um comentário adentro aí. Você sabe qual é o diminutivo de lobo? Acho que lobinho. Não, é lobato. Lobato? Lobato é o diminutivo de lobo. Mas não é lobinho? Não, é lobato. Ok. Mais uma vez estragando. Trazendo conhecimento. Trazendo conhecimento para onde não devia. E sabe qual que é o diminutivo de opo? Não. Opato. Com certeza ele só pode ter pegado isso no Lixipédia. Tá no Lixipédia. Mas continua. Então chega um lobato. Chega um lobato. Não. Um lobaço. Ele era grande. Ele era grande. Daí ele fala: abra a porta ou eu vou soprar até essa casa. Abre a porta, mariquinha. Ele fala: aqui não tem mariquinha, não. Não, ele fala, vou soprar até essa casa derrubada. O porco pensa, no sopro. No sopro. Ignora o lobo, né? Lógico. Não, mas você sabe que ele era um... Rubinho passou. Pode falar. Você saca que eram épocas antigas, o cara podia ter tuberculose, alguma coisa assim. Aí, né? Que ele não ia soprar nada. É. Ou então ele ia cuspir, né? Mas podia ter uma tosse forte, é. Sabe? Mas vou tossir. Mas não queria falar que tinha tuberculose, vou soprar. É. Tá. Ele sopra, ele derruba a casa de palha. O que já é um feito. Não, já é. Vamos lá, vamos pensar aí. Eu que não consigo nem encher uma bexiga canudo no sopro. Então vamos pensar. Você que não consegue nem encher uma câmera de caminhão, né? De caminhão. em menos de um minuto. Ah, que bobeira. Você só fica 17 minutos embaixo d'água, aprendendo a respiração. Quer dizer que eu não tenho fôlego nenhum. A pergunta que não quer calar, se você fosse encher uma câmara de caminhão, você ia colocar no cu na boca. Na boca! Ah, então não ia conseguir. É. Mas diz aí. Daí ele sobra o porco assustado com o lobo. Porque quando você fala que a casinha tá tremendo. Tá, não, tá tremendo aí, não, voou. A casa voou. Mas então, eu queria entender aí o porquê o porco escapa, né? Ele corre pra casa do próximo então, irmão. Então, eu queria entender qual é o... Como que ele faz pra escapar? Ele sai ele pela corre. Janela? Não, mas... Ele voou junto com a casa. Então ah, ele voou junto com a casa. Daí ele corre junto. Aproveita já o vácuo, aproveita o vácuo ali. Aí... Era dinâmica. Do porco. Que ele é roliço, mas... Ou então ele já tá envolto em banho. Exato. Já vai escorregando ali. Imagino eu, o lobo sopra, a casa do porco voa e ele voa junto. Sim. Então imagine que a casa... Mas voa desfragmentada. Sim, mas o porco voa junto. Voa junto. Imagine que a casa do irmão dele está equidistante do lobo e do porco. Sim. Estão equidistantes da casa. Então como que a porra do porco vai correr mais que um lobo? É impossível. Mas é que eu ia falar agora. O lobo é tuberculoso. Tuberculoso. Um lobo corre muito mais que um porco. Não, mas eu só queria... Só que ele acabou de soprar. Ele tá sem fôlego. Ah, puta, isso foi científico aí. Entendeu? Não. Mas eu queria que você desse uma explicação aí. Como era essa casa? Como era feita a casa? Não, ela era de palha, mas tinha ela tinha varanda, três cômodos. Três cômodos, dois não, banheiros. Não, acho que por ele estar sozinho era quarto, sala e cozinha. Mas será que tava pra alugar? Não sei. Não, mas então era uma casa, ele vivia bem nessa casa. Ah, ele tava tranquilo. Ah, então tudo bem, continue. Espaçoso, né? Ah, tá. Então ele corre pra casa do Heitor, que tem uma casa de madeira. Por aqui, o porco não... Era a casa mais perto dele. A mais próxima, né? E quantos quilômetros? Não era quilômetros. Coisa de 30 metros. Mas, 30 metros? 30 metros. Mas tinha ponto de ônibus perto, a vizinhança era boa. Tinha um ponto de ônibus, mas não tava tão perto. Ah, tá. Então, então talvez fosse melhor ir andando. É melhor ir andando. Então tá, depois de 30 metros o... Porque pra um porco é longe 30 metros. Sim. Daí ele chegou, com certeza. Até pra nós. E que somos porcos. Talvez 30 metros pra... Sei lá, o Usain Bolt. O Usain Bolt não é longe, mas pra gente é longe. Pra buscar um copo d'água, tem que ele chega na casa dele e fala, oi, tu, caralho! Abre aí, tá. Entrou, protegido. Ele falou, ele conta que tem um lobo aí? Tem um lobo vindo atrás da gente, ele soprou minha casa. Nossa, mas esse porquê, filha da puta. Tem um porco, tem um lobo virar atrás da gente, né? É, pra botar medo na mão. Atrás da gente, o cara tá atrás dele. Agora eu imagino, será que esse... Como que é o nome do primeiro porco mesmo? O Cícero, eu acho que o Cícero tava devendo na boca. É, sim. E daí o lobo foi cobrar, aí botou os irmãos na parada. É, velho. E lembrando que os dois porcos tiravam sarro do prático por perder tempo fazendo uma casa de alvenaria. Ah, é verdade, tinha um bullying. Tinha um bullying porque ele, nossa, como que ele é... Vai fazer uma casa grande, pra que isso? Tá? Três cômodos, dois banheiros. Como se a gente fosse morar com você. Daí o lobo recupera o fôlego, chega na segunda casa e também sopra a segunda casa. Um pouco mais dificuldade. Com dois sopros, né? Ah, sim. Sim, isso você tem que... Outro mérito, outra medalha que o lobo ganha na hora. É, sim. Entendeu? Uma casa de um chalé. Ele derrubou um chalé no sopro. O cara é um triatleta, né? Ele deve ser. Só que daí nisso também... Quase desmaia, dá tempo dos outros porcos fugirem. Dá um gás ali. Dá um gás, corre pra casa do prático. Prático, bom coração. Mesmo vítima de bullying dos irmãos, recebe. Lógico. Daí eles falam, tem um lobo atrás de nós três. O lobo falando que queria pegar você, viemos avisar você. Mas por quê? Mas por que que o lobo tá atrás de gente? Porque lobão é mal. Lobão é mau, uau, uau. Ah, é, exato. Por isso. E Daí o lobo chega na casa de alvenaria, que não é somente de tijolos. Ah, assim, sim. Tem outros não, complementos tem todo, que formam a casa. Mas é de meio tijolo ou tijolo inteiro? Deve ser de tijolo baiano. É alvenaria estrutural ou... Estrutural. Então sim, talvez seja mais difícil. Daí o lobo começa a soprar a casa de alvenaria sem sucesso, porque daí não nem mexe a casa. Mas quantos quilômetros chega? 30 metros. 30 metros. 30 metros. 30 metros. Não tem velocidade. tudo é 30 metros. Ah, não. Que ele tem que estar na distância da casa pra não chegar, pra soprar? Não, qual a velocidade do vento? Vento? 200 por hora. Puta 200 por hora, é. É uma puta de uma casa de alvenaria, né? Sim. Daí só... Não, mas nem mexe. Tá, daí ele vê uma chaminé. Ele falou, não é isso. É. Os porquinhos dão a ideia nele. Como que dá ideia? O porco é burro. Não, mas eles falam assim, ó, a gente vai deixar... Não tá soprando, entra pela chaminé, não, você mas come é, a gente. Mas é a ideia deles, eles falam, ó, vamos deixar o caldeirão e dar ideia nele pra ele entrar pela chaminé. Ele fala assim, ó, ainda bem que esse lobo não viu a chaminé. Ah, mas já preparou uma armadilha. Isso, já preparou a armadilha. Ah, eu achei que na hora que ele tava entrando que eles colocavam o caldeirão. Não, não. Mas essa chaminé tinha quanto de dimensão? Tá 30 metros. Não, o tanto exato de um lobo entrar. Ah, de um lobo faminto entrar. Era 30 metros. Era a famosa chaminés lobos. Chaminés lobatos. É, que não compraram na indústria Acme, né? Não, porque senão não daria certo. Não, senão um coiote. É. Daí então... Então foi isso, então tem um bleve, tem uma trucada, É. Nossa, ainda bem que ele não viu nossa chaminé. É. Ah, eu não sabia dessa daí parte. Ele... Full size. É, daí ele... Chaminé. Daí ele vai... Na hora que ele entra pela chaminé, cai num caldeirão. Cai num caldeirão e os porcos têm... um guisado de lobo por uma semana. Essa é a história. E algumas histórias, o lobo só queima a bunda, volta pela chaminé e vai embora. Mas algumas histórias dessas. Provavelmente teria um guisado. Eu acho que ele era os porcos eram mafiosos. Ou alguma coisa assim, tava devendo pro lobo. E mataram todo mundo, foi assim. O lobo já comeu o primeiro no segundo dia. O lobo era inocente da história, gente. Eu acho que o primeiro não conseguiu fugir, ele comeu o primeiro porco, ficou satisfeito e foi embora. Fatos. Os outros dois foram chamar os irmãos pra dar um rolê, viu a casa toda destruída. Não queria falar que o lobo comeu o porco pra não parecer uma família fraca. Sim. E daí inventaram essa história. Isso. Porque eu conto fatos, não fatos. Sim. Eu já vi essa história com bezerros ao invés de porco. Como que era? Mesma história? Bezerros. Era a mesma história. Era, só, era sete bezerros? Era sete bezerros. Caramba, mas e aí, o que mudava? Eles construíam a casa não, também? Não, o lobo comia os bezerros, aí não sei quem abria a barriga do lobo. Sem matá-lo. Sem matá-lo. Ele tira os bezerros. Fez uma cirurgia lá na hora. Aí tiraram os bezerros e estavam vivos. Não, porque ele comia o bezerro inteiro. É. Comia sem mastigar. Era um lobo, é um erro. Um lobo anaconda. Né? O que famoso, é um erro? Famoso. Porque você tem que mastigar 30 vezes antes de morrer. Exato. Talvez por isso que ele tenha morrido. Pode ser. Pode ser. Porque não por, pelo fato de comer 7 bezerros. Isso é tranquilo. Quem não aguenta. Isso você come no café da manhã. Sim, né? Baby beef. Agora, então, visitando aí a gente pela primeira vez, Jaqueline Wesley Zop já demonstrou o seu conhecimento fantástico em fatos, em conto de fatos. E agora você, sua vez, você quer falar sobre qual conto de fada aí? Chapeuzinho Vermelho. É um clássico. É um clássico. Um clássico. Sim. Pode falar, então. Conte-nos a história. Pra quem nunca ouviu a Chapeuzinho Vermelho, só sabe aquela história lá do cinema. Então conte qual é a real. Então, tava a mãe fazendo doces. Ela falou assim, leva pra sua avó. Aí, tá bom, né? Ah, tá bom, mãe, vou levar. Leva pra sua avó que tá ali na sala? Não, estava na floresta. Foi abandonada lá. Talvez seja a mulher daquele vô da música do nosso Toninho. Pode ser. O filho mandou a avó primeiro pra floresta. É. E vou embora de casa. Porque é uma velha que vive na floresta, ela foi deixada lá pra morrer. Com certeza. É, né? Ou senão ela também fedia a bosta. Ela era uma porca. Tem velho que fede nariz. É, pode perceber. Tem cheiro de nariz. Então deixaram. Fede bosta e fede nariz quando tá ali. Fede naftalina. É. O velho cheiroso tem cheiro de naftalina. Hoje eu tô cheiroso. Mas daí a Chapeuzinho Vermelho, que não devia ter esse nome, né? Não. Esse é um apelido dela na vizinha. Não, ela chamava Chapeuzinho Amarelo, né? Pra disfarçar, ela colocava um chapéu branco. Aí tá bom. Aí a mãe dela falou assim, não vá pela floresta. Mas ela morava na floresta? Não, a avó. A avó? Mas como que não vai pela floresta? Na verdade, vá de helicóptero. Vai de helicóptero. Vira o caminho. Vai de helicóptero e pousa. É que entre a casa da Chapeuzinho e a casa da avó tinha uma floresta. Ah, tinha uma floresta. Mas você podia pior. Dar a volta nela. Ah, tá. Mas a Chapeuzinho Vermelho era preguiçosa, assim como a Jaqueline. Exatamente. Jaqueline é preguiçosa também. Vou pegar um atalho. Que é muito mais fácil. Aí tá bom. Aí ela foi. E foi andando pela floresta, cantando música, claro, pra chamar os assaltantes. Pra chamar a atenção dos animais. Exatamente. Ela pôs seu fone de ouvido e começou a cantar rock and roll. Alright. É, tudo bem, vai. E aí apareceu o lobo, que por acaso eu acho que é da mesma história, tava chateado porque não tinha comido porquinho nenhum. Isso eu chatei. É. Tava com fome e falou assim, ô, passa aí os doces aí. Não, pera aí, ele vai que ele resolve comer a menina. Não, o que eu vi era os doces. Então o lobo que quer comer doce, o lobo já não tem mais aquela alegria de viver. Ele deve ter perdido os dentes em algum momento. Ou ele tá querendo perder os dentes. Pode ser. Aí beleza, aí ela falou assim, pô, ele vai me assaltar, vai roubar os meus doces. Aí ao invés dela dar um migué, ela não. Ela manda o assaltante, que é o lobo, na casa da avó. Mas como ela faz isso? Ela fala, vai na casa da minha avó? Ó, vai. Não, ela falou assim, ah, então, é pra minha vovozinha que mora em tal lugar. E vamos lá. Ah, mas olha o que ele fala, vá lá na casa da minha avó. Ela fala, estou levando esses doces pra minha avó, que está sozinha em casa e parece ser deliciosa pra lobo. Não tem alarme em casa, não tem proteção. Tem a carninha amor. Carninha véia, mas já... Mas não é dura, não. Não. Cheira na fitalina e bosta, cheira. Você é um lobo, você quer o quê? Você quer comer porco, não vai querer comer minha avó? Depois dessa sua cirurgia aí, que você retirou 7 bezerros da barriga, você tem que comer coisa mais light. Come uma sopa com a veia, tá quase mole, viu? Tá desfiando. Daí o lobo se adianta, então. Aí o lobo vai, pega um outro atalho e chega primeiro na casa da avó. Mas eu quero saber por que o lobo não come a Chapeuzinho aí. Porque a intenção dele era comer a Chapeuzinho. Ou os doces, porque ele não comeu os doces ele aí. Ele não comeu os doces. Mas por quê? O que que faz? Não, porque ele quer ser astuto. Ele quer ser um bonzão. Ele quer ser um inteligente. Ou talvez ele quer saber onde a vovó mora, porque ele quer comer ela e pegar a casa de alvenaria dela. Porque se o lobo mais forte aparecer, ele não vai tomar ou casa ou pra dele. Ele pegar essa casa pra ele treinar e derrubar ela no sopro. Exato. E voltar lá e se vingar dos porcos. Pode ser. Tá. Aí, tá bom, ele chega lá. Aí, ele, numa versão, ele esconde a avó no armário. Numa outra versão, ele come a avó. Então... Come da forma digestória. É. Ou das duas, pode ser. Mas então, a segunda por na quê? Forma por digestória. Quê? Porque lobão é mau. Lobão é mau, uau. Então, mas vamos supor que ele come, a história que eu conheço, ele come a véia. Sim. E se veste de velha. E se veste de velha. Talvez um drag. Um lobo travesti. Um lobo drag. Um lobo drag. Tá, e ele então come a véia inteira também. Come inteira. Na solapada. Talvez seja uma velha anã. Não, eu acho que é ele que é a boca larga. Ele que é a boca larga. É. E a garganta larga também, profunda. É porque quando a pessoa vai ficando vendo, ela vai ficando largada. Então ela já tá quase enrolada igual um rondelho. É, assim. Tem a garganta larga igual da Tchutcholina. Ela só dá aquela, só dá aquela sugada de macarrão. Isso. Na vera. Pelo dedinho. A vera só dá uma cambalhota naquele estômago. Tá, muito bem. Tudo bem, continue. Aí ele se vestiu também, né? Aí chegou. Mas passou batom, maquiagem, tudo? É, acho que passa batom. Ele chegou a fazer chapinha, alisar todos os pelos. Acho que não deu tempo. É. Tudo bem. Aí ele tá lá na cama. Mas ficou meio parecido. Ficou meio parecido. Tá. Aí chegou a Chapeuzinho e tal, e foi conversar com a vó dela. Vó, trouxe doces, não sei o quê. Aí ela falou assim, vó... Que orelhas grandes você tem? Acho que ela não conhecia a própria avó. Vocês já pensaram nisso? Não, ou ela tem problema de miopia. Ela deve ter algum distúrbio que a Chapeuzinho tem. Ou talvez fosse a primeira vez que ela ia ver a avó. Eu acho que ela não conhecia a avó, tá. Porque... Mas, e mal educada, né, essa Chapeuzinho? Já começa falando defeito. Além de mandar um assaltante pra uma avó que não conhece. Nossa, que orelhuda você, hein, velho? Agora eu sei que você mora aqui sozinho. Você é feia pra caralho. Pelo dono, hein? É pra não me buscar na escola, que eu ia ficar com vergonha. Essa meia orelhuda. É. Continua. E o que o lobo fala pra ela? O lobo esperto não é pra te ouvir melhor. Uma orelha grande pode ouvir então melhor. Olha o que fez o que a avó. Fez uma cirurgia pra ouvir a neta melhor. Olha só. É o que ela pensou. É, né? Sim. Aí ela fala assim, que nariz grande você tem? Vale, é pra sentir esse cheiro de bosta melhor. É pra sentir meu cheirinho de naftalina. Não, né? Eu imagino que a avó já seria. Tendo sido comida, né? Só tava o cheiro do lobo ali, aquele cheiro de cachorro vinagre, né? É, cachorro molhado, tá suado, tá suado. Soprou três casas. Não, mas isso tá é cansado. O lobo falando, né? Pra sentir seu cheiro melhor, dar cheiro do bom bocado que você trouxe e não quis dar pro lobo e trouxe pra mim. É, pode ser. É, que olhos grandes você tem, aí é pra te enxergar melhor. Aí você pensa... Pô, que neta é essa que fica reparando na avó, né? É. E querendo dizer também o lobo que japoneses não enxergam bem. É, indiretamente ele falou isso. É, ele era xenofóbico. sempre tentando fazer uma mensagem racista. Então detalhe. É, sutil, mas racista. Meus olhos grandes veem melhor. A Chapeuzinho Vermelho era japonesa ou não? Acho que não. Aí depois falou assim, nossa, vó, que boca grande você tem. Eu já falei pra cantar bidis. Daí é diferente do que dizem, vó. Aí todos se abraçam, todos juntos e abre as curtidas e acabou a festa. Aí depois, aí é aquela ameaça, é pra te comer melhor. Aí... Oh! Daí apagam-se as luzes, diferente. Apagam-se as luzes, fecham-se as curtidas. A Chapeuzinho arranca a roupa. Depois de 9 meses. Você vê o resultado. Nasce o Mogli. É, o Mogli, o menino louco. Pode ser, aí um conto, conto de fala. Só que daí, como a Chapeuzinho não podia assumir ele, abandonou na floresta. É, com a sogra. Mas não, o lobo quer comer ela do jeito digestoricamente falando. E come. Mas ele come a Chapeuzinha? Come ou não? Eu acho que ela foge. Não. Então, aparece o caçador na hora. Então, ela foge, encontra o caçador e fala: o lobo comeu minha avó e agora quer me comer. Aí o cara falou: opa! Não, mas esse lobo suruba não! Não, ele suruba não, só por favor da família brasileira. Ele sendo contra a suruba. Ele corta a barriga, mas na luta. Não porque achou que tinha comido digestoricamente. Daí ele vê a velha sair de dentro ali. Viva! Viva! Viva. E mas deu o que ele faz? Ele enche a porra! E depois? Ele enche de pedra a barriga do lobo, costura pra ele nunca mais comer ninguém. Quer dizer que ainda continua vivo. Depois da longa. O cara tortura o lobo. Meu, o lobo já tem uma barbatana na barriga. De tanto que cortaram a barriga dele. Tem um aqueloide do tamanho de uma cobra. Caramba. Realmente acho que a gente não lembra porra nenhuma de contas de fadas. Mas é o que eu lembro, é isso. É, que sofreu a deturpação na nossa cabeça, os contas de fadas. Puta, cheiro de bosta! Não, eu, diferente dos meus amigos aqui, que contaram a história inteira, eu não sou a fim de contar a história inteira. Não, só vou comentar. Pode fazer observações. Fazer uma observação de uma história que talvez seja uma das mais conhecidas, que é Branca de Neve. Branca de Neve. Snow White. E o Seven Anões. E o Seven Little Peoples. Que não necessariamente são anões. Sim, sim. Podem ser pessoas pequenas. Ah, mas vamos começar aí. Esse conto de fada é bom, esse conto de fada é clássico. Por quê? Porque ele começa com a madrasta má. Madrasta má. Que sem motivo algum odeia... A enteada. A enteada. Sempre, ela se odeia, né? Sempre. Não, ela se odeia não, a madrasta odeia a enteada. A madrasta odeia ela. E a madrasta toda é o quê? Pomposa. Pomposa, quer ser a mais bonitona... Do reino ou do mundo? Não, do reino. Do reino. E ela tem um espelho e ela pergunta, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Bom, vamos lá. Ele fala. Sara. Deixa eu pegar a lista de tem novo. Tem a Cleusa. A Rita. Só os nomes de véia. Tem a Josemar. É homem, Anastasia. Tudo bem. É homem, vai. Tem a Jocresta. Que é um leão marinho, mas eu acho ela bonita. A Lindalva! E a Branca de Neve? Mas quando eu falo Branca de Neve, eu não aceito, porque ela é enteada dela. Não, porque outra, porque é a nova na lista. A lista não tinha ela antes. Ah, tá, mas daí ela, como ela passa ali a maturidade... Branca de Neve, opa! Snow White! Não gosta. Não, daí ela, fala, ela resolve o quê? O que ela faz? Ela fala pro caçador... Contrata um caçador. Contrata um caçador. Deve ser o mesmo caçador. Deve ser o mesmo, que tortura lobos, né? Sim. E salva velhas. É. Ele fala, ó, vai lá e faz o quê? Mata a Branca de Neve e me traz o coração. Isso. O que não faz sentido algum, né? Não. Não, mas é a prova de que matou. Não, mas trazer a cabeça, né? Tudo bem. Você vai olhar e falar, ah, esse é o coração. Ah, sim. Mas é a confiança em quem você contratou. É o perito, né? Ela é perito em corações. Ah, pelo tamanho aqui. Não... É faculdade de medicina, é de boi. É de boi. É. Traz o coração do tamanho de uma bola de vôlei. Só... Ah, é da Branca de Neve. Só que o caçadorzinho aí, o que, que ele faz? Ele vê que a Branca de Neve é lindíssima mesmo. Dá pra nós. Ué. Essa daí é gostosa! Eu posso matar gostosa! Vai falando, olhando pra... pra ela, no olho dela! Pra Branca de Neve, você é gostosa, hein? Até poderia matar e pegar o coração, mas eu não sou fã de necrofilia. Então o que, que ele faz? Ele deixa a Branca de Neve escapar, mas lá. A expectativa de um dia sobrar pra ele, né? Sim. Aí ele leva um coração de carneiro, pá. De um veado. De um veado? Pra que mim... acredito eu que seja a mãe do Bambi. Caramba, a mãe do Bambi volta pra fora. Meu. Maldito caçador. É. E leva pra mãe da... Pra madrasta. Pra madrasta da Branca de Neve, como prova que teria matado, mas Branca de Neve tá ali, ó, fugindo. Estourando os plásticos. Tá no bom negócio, tá vendendo várias coisas no bom negócio. Não, mas o... Mas talvez no, na história do Bambi, por isso que o lobo não apareça, né? Que ele simpatiza a causa. Ele Sim. fala, puta, aquele cara só foi comer o caçador que eu. Não vou perceber aquele. Não, eu não vou querer comer o Não vou comer porco. O viadinho. É. E olha que ele já tá com a barriga cheia de pedra também. Tá sempre satisfeito. E daí a Branca de Neve vai pra floresta e acha a casa dos sete anões. Sim, mineradores. Mineradores. Que são mineradores. Que são mineradores. Lembra os nomes dos sete anões ou não? Dunga, que não tinha barba, o único que não tinha barba. E o mestre, que não falava, né? É, o mestre. Feliz. Dengoso, zangado. Atim. Soneca. E Soneca. Olha aí, somos manjamos de sete anões. Oh, demais. E continue, Gabriel, continue. O que você acha absurdo nisso? Não, eu acho absurdo porque quando ela chega na casa dos sete anões, primeiro que ela chega lá e os caras, pra ela dormir, eles oferecem a cama deles. As sete camas. Não, fala assim, mas puta mulher, filha da puta, cara. Ela chega, toma a cama dos caras e os caras que trabalham, não faz porra nenhuma de dinheiro. Você não tá vendo pelo lado, cara. E é uma casa onde tem sete homens. Vem uma mulher, uma grandona. Gostosa, que o caçador. É uma grandona. O caçador já tinha. Já tinha. Talvez, dada a letra. Cantou a bola pros anões. Tanto que tinha uma história que passava, acho que na Bandeirantes. Era um seriado. Era as histórias que as babás não contavam. Então era. Não, isso aí era na Band à noite. É, não, mas era isso. Depois da meia-noite. Era mesmo. Histórias que a babás não contava. Que era deturpando as histórias infantis, mostrando outra história, colocando como adulto, né? É. E nessa cena, na hora que a Branca de Neve entra na casa, o Dunga, que até ali não falava nada, que ele era o único sem barba, talvez não que não nascesse barba, os outros faziam ele fazer a barba. Por quê? Pra aparecer uma mulher. Por quê? O Dunga era a mãe de cela. Mas era a mãe de cela, porque assim que a Branca de Neve entra, o Dunga, ele bate na bunda dele mesmo e fala, aqui, nunca mais. Então, sabemos. Ai, meu Deus. Era tudo uma mentira. É verdade, pior que é verdade. Ele não falava de trauma, de né? De trauma. Acabou com a colada. Nossa. Eu, na minha inocência, sempre achei que ele era um anão mais novo, por isso não tinha barba. Muita inocência. Por que ele não falaria que ele nasceu mudo? Que é a barba que faz falar? Não. Mas aí como que a madrasta descobre que não é o coração da Branca de Neve? Acho que ela pergunta pro espelho, né? Exato. Ah, quem é a mulher mais bonita do reino? Ele falou, caralho! Acabei de falar! Já falei! Você tem um espelho mágico, pergunte outra coisa, sua puta! Você é bonita, você é bonita! A mais não! Já falei que não! Você não consegue aceitar? Aceite as coisas! É. Que aqui nesse reino é gostoso a Branca de Neve! É, ainda tem a Branca de Neve. Ah, a Branca de Neve tá viva, você foi enganada! É isso! Resumindo, é isso. Daí, ela. O que, que ela faz? Ela manda matar o caçador ou não? Não, não manda matar o caçador, mas ela. Dá uma, expulsa ele do reino. Acho que ela deve dar uma torturada nele e interrogar por onde ela liberou a Branca de Neve. Ah, pode ser também. E acho que ela deve perguntar pro espelho onde tá a Branca de Neve, né? Meio que óbvio, né? E daí ele fala. Tô falando assim, acho porque eu não lembro, mas. Sim, mas acho que. Pergunta. Eu faria isso. Tem espelho mágico? É, então. Daí ela se veste de velha. Na verdade, ela é bruxa também, né? Ah, ela é bruxa fica também. Com aparência de velha. Ela fica com aparência de velha e envenena uma maçã. Isso. E daí ela. Ela vai lá e oferece uma maçã pra Branca de Neve. Branca de Neve que não tinha mãe, pra ensinar que não deve aceitar coisas de estranhos. E a madrasta não ensinou isso porque já tava pensando lá na frente. E daí ela come e dorme. Não dorme, ela morre, né? Ela porque morre. Se você come uma maçã envenenada, você morre. Então, é. Aí que você não dorme. Eu não entendo. Como que funciona não, ela parte tá morta. Como funciona essa parte da magia? Não, então, ela tá morta. Não, só mas que ela morre, mas daí tem é uma maldição ou não? Não, não é maldição. Ela envenenou a maçã, comeu, morreu. É isso, não. Ela tá morta. Daí os anões falam. Os anões que viviam do minério, faz uma urna de vidro. É, faz um caixão de vidro pra... Viviam de minério e dunga. E dunga. Era só o que eles faziam. Por isso que o Dunga foi o que mais chorou, né? Quando ela morreu. É. Eles garimpavam minério e dunga. Era só isso. Buriava. Ah, eles faziam uma... Uma... Uma cápsula, um caixão de vidro. É, um caixão de vidro e deixa ela exposta lá em cima da mesa, né? Isso, e daí por algum diabo tá passando um príncipe por ali. Necrófilo. Exato. Não, está anotado aqui. Necrófilo. O caçador não é, mas ele é. É. Talvez por isso que ele tá vagando pela floresta. Ninguém tá olhando o rei, né? Procurando gente morta. Exato. Vou procurar o cara psicopata. Daí ele vai, ele entra, tem anões ali, ele fala, puta, com anão eu posso, anão, eles não vão lutar. Com anão eu posso, ainda mais esse sem barba. Ainda mais sem barba, tem cara de viado, carinha de mulher. Carinha de Bambi, tem cara de Bambi. O que ele faz? Ele beija a Branca de Neve, pelo menos no conto infantil ele beija, ele fala, e ela acorda. Vou tentar dar uma sabugada aqui. Nessa geladinha aqui. Daí ele dá um beijo lá. Ela acorda. Ela volta à vida, porque o amor não tem fronteiras. O amor faz com que você volte à vida. O amor ressuscita as pessoas. Ressuscita as pessoas. Tem certeza que ela estava morta? Não era uma maldição? Se ela está envenenada, ela está morta. Tá bom. É. Sigam, vamos seguir a lógica da biologia. É. Ah, sim, sim. Aqui eles estão falando contos de verdade. Não é? É. Então ela está morta. Tudo é possível, tudo é possível. Até o amor ressuscitar pessoas mortas. É, sim. Daí ela ressuscita, mas porque o cara já se apaixonou pela defunta. Sim. Mas quando ela fica viva, aí os dois terminam ou não? Ah, ele fica sem graça, ele falar que gostava de defunta. E fica com ela e vive feliz para sempre. Ah, tá. De vez em quando dá uma surra nela até matar, mas daí beija e ressuscita. Então, na verdade, é uma Branca de Neve zumbi. Ela é zumbi. Ela é zumbi. Ah, tá. Pô. É diferente. Não, eu nunca tinha pensado. E branca de morta. É, branca. Por isso que o nome é Branca de Neve. É, sim. E neve por quê? Porque ela usava papel higiênico neve. Sim. E eu sempre achava que ela era branca, a pele como a neve, mas nada a ver. Nada a ver. Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o chorume! I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Cachinhos dourados. Cachinhos dourados, sim. Você lembra como começa Cachinhos dourados? Não, ela tá passeando, sempre ela... Passa os créditos. É, sim. Não, ela tá passeando na floresta. Ela se perde. Ela mas tá... é uma menina xereta. É uma menina, né? Chata pra caramba. É uma menina caramba. Chata, ela fuça nas coisas. Ela fuça nas coisas. E ela vê uma casinha. E ela tem o cabelo encaracolado e dourado. Sim. Isso, por isso cachinhos dourados. Sim, né? Sim. Daí ela vê uma casa, ela não sabe do que é a casa, mas ela entra. Sim. Daí ela vê que tem, são três pessoas ou três seres que moram naquela casa. Sim, um grandão, um médio. E um pequenininho. E um pequeno. Isso. Então primeiro ela vê num prato lá. Um pratão de mingau. Mingau? Muito quente. Muito ela vai quente. Experimentar, tá muito então, quente. Deve ver um pratinho pequenininho, vai experimentar, muito frio. E depois vê o médio, come o médio. Não, eu acho que não. Come o médio, porque ela sempre come o médio. Não, ela sempre come o pequeno. Sempre come o pequenininho? Pequeno. Ela sempre come do filhote. É. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Por quê? Porque o filhote não tem barba. Ah, não, é o urso. E quando ela chega na casa, ele bate na bunda e fala, que nunca mais! É verdade. É um urso depilado. É um urso depilado. Talvez os menorzinhos aí das histórias, dos contos de fadas, deviam ouvir o nosso episódio, o Manual do Jovem Cadeirinho. Sim, sim. É, primeiro era uma tigelona muito quente, depois a outra... Meio morna, mas ainda tava pelando a boca. E o pequeno gostou. A outra tava perfeita ali, ó. Tá, tinha do verão. Daí ela vai sentar na cadeira... Na cama. Vai deitar na cama que tá cheia, né? Vai deitar na cama... É, mas aí que eu não entendo. Parece que ela quebra uma cama também, não quebra? É, ela quebra a quebra do pequeno. Então ela é mais forte que um urso. É uma gordela. É uma gordaça. É lógico que come 3 pratos de mingau. Ah, esse tá muito quente. Vai. Tá bom, vamos ver. Não, daí ela vai deitar na cama pequena, quebra. Daí a outra cama é muito dura, a outra que é mais macinha, ela fica na macinha. É verdade, da cama média. Se bem que os pais ali já são separados, né? Não dormem na mesma cama. Exato. Daí nisso os ursos chegam. Os ursos chegam, falam que porra é essa, quem é essa vadia que invadiu o barraco? Não, antes elas vão ver isso daí. Vê primeiro o mingau. Já começa dando um tiro pra cima. Vê o molequinho. Comeram meu mingau! Comeram meu mingau! E quebraram minha cama! Daí... Imagina os pais falando, de novo, você com essa porra dessa historinha que comeu teu mingau. Você não vai comer mais. Falando que quebraram tua cama, você que é um desleixado. Que pula na cama. Pula na cama. Daí Gabriel e sua mãe já nos separamos por sua causa. E moramos na mesma casa porque não tem dinheiro pra comprar outra casa. Foi um erro ter tido você. Você causou essa separação. Você é um erro. Você é um erro e um bosta. Você é um urso também. Queria ser pai do lobo. Ele sopra uma casa. Ele faz alguma coisa. Em vez de você só dar gasto aqui. Mesmo com o bucho cheio de pedra, ele continua trabalhando. Sim. Daí o pai foi ver a cama dele e viu que tava revirada. Sim. Porque viu que tava muito dura, né? Na hora que ela viu. Depois viu a outra e falou: olha minha cama dormindo. Logicamente que a mãe, quando viu a cama do pai revirada, falou: ah lá, mulherengo! É. Sempre quando a gente não traz, traz vadia aqui pra casa. Exato. Daí vai na cama dela, vê a caixinhos dourados lá. Sim, e aí? Daí ela fala, ela acorda, ela com medo, vê 3 ursos ali, um chorando, né? Porque foi humilhado pelo pai. Ele chorava como? É um choro de urso. Sim. Tenho culpa. Daí ela explica tal, que ela saiu de casa, que ela gosta de fuçar nas coisas e tal. Os ursos assam ela e tem comida por uma semana. Um guisado de menina. Guisado de caixinha zona. Não, eu acho que não termina assim. Acho que é história infantil, não. Mas duro que eu não lembro como termina. Não, ela faz um mingau pra ela e tem uma caminha na casa do urso pra ela também. Mas como? Porque eles fazem, porque gostam dela e vê mas que ela é legal. Mas termina assim? É porque eles odeiam o filho dele. Eu odeio o filho. Eu queria que você fosse essa menina aqui, ó. Essa gorda. Ela é muito mais macho que você. Ela parece mais um urso do que você. Dunga. Vai pra floresta viver com aqueles anões. Fica lá com aqueles anões lá. Com aquele príncipe necrófilo. Então é isso, Caixinhos Dourados é bem podre mesmo. É podre. Mais algum é? Tenho vários aqui pra contar. Mas você viu que todas as histórias, todas as fábulas, todos os contos de verdades, existe uma moral da história. Existe uma moral ou uma pergunta polêmica? É aquele momento onde brilha o nosso convidado, nossa convidada. Porque não brilha, brilha estrelinha. É o momento de brilhar, o momento que todo ouvinte espera para saber o que será de polêmico dessa vez. É onde nos dizem cheque. E por que não dizer checkmate? Então, Jaqueline, a porquinha da casa de palha. A D'Artagnan dos porcos. Está na sua hora de brilhar. É o seu momento. Livre estou. Diga agora, olhando no fundo dos nossos olhos, qual é a pergunta polêmica? Qual conto de fadas vocês acham que teve mais sacanagem? Polêmico. Deixa eu ver minhas anotações. Ó, já falamos de Dunga Boreada aqui. Já falamos de bacana, orgias com velha, avós e chapeuzinhos vermelhos. E anões. É. Então, Wesley Zop. Qual é o conto de fadas, na sua opinião aí, que tem mais sacanagem. Mais sacanagem? Mais boreadas por página quadrada aí. Eu acho. Não. Ó, do que a gente já falou, Branca de Neve, mas tem também a Rapunzel. Rapunzel, você acha que... Não, Rapunzel porque ela foi sequestrada por uma mulher que tinha inveja da beleza dela. Colocou numa torre e todo dia subia na torre lá. Ela não tinha parentesco nenhuma com a Rapunzel, a Rapunzel era inocentona. Aham. O que que ela ia fazer lá em cima? Depois... Era uma bruxa lésbica, agora a gente sabe disso. Depois tem um cara... A gente sabe disso. Depois tem um príncipe, entre aspas, que segue a bruxa pra ver onde que ela vai todo dia. É. Vê que sobe na torre e tem uma gostosa cabeluda. Ele também sobe. Não. Fala que é príncipe, mas podia ser, tipo... Qualquer um. Entregador de pizza. Que, na verdade, a Rapunzel, o nome verdadeiro dela é Claudio Hanna. Ah, mas não era da cabeça, não. Cabelo ainda. Daí ele sobe todo dia lá também, depois da bruxa. E depois a bruxa só descobre que o príncipe tava boreando, ó. Fica enciumada. A Rapunzel, porque a Rapunzel fala, nossa, minhas roupas estão apertadas. Ah, ela está grávida do príncipe. Ela está grávida? Não sabia. Daí, ela corta o cabelo. E você sabe que a Rapunzel foi sequestrada por causa que a mãe dela ficou com vontade de comer rabanete, né? Exatamente. Que coisa absurda, né? Daí, rabanete pra ela. O pai dela roubava rabanete da bruxa e a bruxa de raiva roubou a criança. Puta! Desce o rabanete, cara. Plantasse o rabanete. É. Então, daí depois a bruxa corta o cabelo, quando o príncipe sobe, ela solta lá a trança, o príncipe cai no espinhaço. Fica cego. E fica cego, ele furou só o olho quando caiu no espinhaço. E opa, opa, opa. Tá. Caiu de olho. Só tinha dois espinhos. Virou, mas lembrando que talvez lá esteja escrito, ele ficou cego, mas ele ficou cego de outro olho. Ah, foi daquele sentado. Exatamente, assim. É isso, essa então também tem muita sacanagem. É, tem mesmo, tem mesmo. Então, Branca de Neve e Rapunzel, na minha opinião. Não, mas tem que escolher uma. Então, Branca de Neve. Eu ia falar Rapunzel, mas não, Branca de Neve. E você, Gabriel Asmar? Eu acho que eu, como um vasto conhecedor de contos, e de fadas. E de contos de fadas. Sim. Eu acho que o que mais tem sacanagem é aquele do lobo que comeu sete... Sete bezerros? Sete bezerros. Afinal, ele comeu sete bezerros. É muita sacanagem isso. Ah, eu acho que eu continuo com Branca de Neve mesmo, porque além de tudo, né? Não, necrofilia, orgia e... homossexualismo. É pesado. Branca de Neve é pesado. Acho que... E você, Jaqueline? Eu fico com caixinhas douradas. Você achou muita sacanagem? Porque, pô, eu tô lá com fome, vou comer o mingau. Cadê a bosta? Ah, é sacanagem. Já em casa, era pra estar pronta aquela bosta. Porque eles saíram pra passear pra esfriar o mingau. Daí ele chega e fala, ó, pai, eu cozinhei o miojo, seu cozinho é meu. Invocamos pra sorte. Achei que não ia ter hoje. Então, essa foi a pergunta polêmica. Não, é verdade. Polêmico mesmo, hein? Tava falando que todos os contos de fadas, ou contos de fatos, ou contos verossímeis... Uma pergunta. Não existe fada homem? Nos contos de fadas? Sei que nos padrinhos magos, mágicos, né? Existem. Então, mas existem daí... fados homens. Mas são padrinhos, né? É. Mas ele é um fado. Ele é um fado. É, só existe... Eu acho que o único que tem masculino fado, é o fado do dente. Fado, só existe fado em Portugal, né? É verdade. Eles cantam o fado. Sim, é verdade. Sim, tudo bem. E talvez ele nunca apareça porque ele fica envergonhado, porque todo mundo canta o fado. Talvez ele seja uma fada homem muito bonito. Ah, mas que belo bigode. Que bigodão, parece minha mãe. É verdade. Fica cagando na lata. Pra mostrar que é inteligente. Sempre pisando na merda, que eles otários. Tudo bem. Não, como eu falo, todas as histórias têm uma moral da história, pra você pensar, refletir sobre aquilo. Será que todos têm? Aí que tá. Uma não tem. Não, vai, vamos votar. Uma errônea. Qual a moral da Branca de Neve? Da Branca de Neve? todas têm uma moral da história. Todas. Não, é que o amor não tem fronteira. Ah, eu já tinha dito. Qual a moral da Rapunzel? O amor não tem fronteira. Porque a Rapunzel, depois ela desce da torre, com a lágrima dela cai nos olhos do príncipe. A lágrima dela e do filho dela. Porque, porque eles vão caminhar pelo deserto. Daí o que acontece? Daí o que acontece? O príncipe volta a enxergar. Então, tinha um cisco na porra do olho. Lágrimas curam cegueira, esse é o moral da história. O que acontece? Não. O amor não tem fronteira. É isso. E o do Caxias Dourados? Acho que não preciso nem falar. Eles adotam eles uma... adotam uma humana. O amor não tem fronteira. O amor não tem fronteira. Do quebra nós. Do quebra... O quebra nós não contamos aqui. Ah, mas eu queria ver se... É um soldadinho o quebra nós. Tudo bem. Não sei se... Tá, tudo. Ele quebra nozes. Então quer dizer que ele quebra. Se ele quebra, ele quebra pra alguém. Se é pra alguém, porque o amor não tem problema. Exato. Então diga lá, um mas que não tem. Mas tem um que não tem. Que é João e o Pé de Feijão. João e o Pé de Feijão, como que começa a história? Uma família muito pobre. Sim. Tal, fala assim, vai vender essa vaca na cidade. João era drogado, alucinado, né? Você sabe. Esse João é alucinado. Ele tem que ser. Não, e a mão na escola. Não, esse é aquele cara que já ia de... Ele falou, vou vender a vaquinha lá. Ele pegou o seu pogobol e foi com o seu pogobol pulando vender a vaquinha. Comendo mariola. Ele era completamente maluco, cara. Não, ele chegou pra vender a vaca na cidade. Teve um cara muito perspicaz. Falou assim, você não quer trocar essa vaca por feijões mágicos? Só que ele não dá um saco de feijão mágico, dá três feijão mágico. Pra você fazer um guisado de feijão pra semana inteira? Ele talvez seja um lobo. Eu acho que era pedra de craque. Já foi três pedras de craque. É, pode ser. Daí ele chamou de feijão pra dar uma amenizada. É, passando a polícia perto, feijão, calma aí. Três feijão. Feijão branco, feijão mágico. Daí ele leva a vaca, ele volta com três feijão, a mulher dele... Não, a mulher não, a mãe. A mãe dele. A mãe ele dá um tapa de mão aberta na cara dele, né? Moleque, seu drogado. Você gastou tudo em puta o dinheiro da vaca, pensa que eu não sei. Não, eu troquei por três feijão, a filha da puta. A vaca, pedra de crack, isso aí. Com a vaca que não tinha leite, tava pra fazer queijo, podia ter comido a vaca. Agora guisado de vaca por uma semana. Agora o que nós vamos fazer com três pedras de crack? Não, ela joga pra janela, como é, realmente eram feijões mágicos. Eles germinam, germina. E nasce um pé gigantesco. Um pé de feijão. Feijão gigante. Nisso, o João, curioso, sobe no pé do feijão e tem o quê? Um castelo de um gigante. É. Certo? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Talvez ele tenha jogado só duas pedras de crack. Uma ele tinha fumado. Uma ele fumou. Até aí é possível. Não, mas até aí não tem nada errado. Subiu no pé de feijão, ele foi lá. E o gigante não era um gigante maldoso. Era um gigante que tava na sua, jantando. Ele tava de boa. Ele não fazia gigantismos. Ele não fazia gigantismo. Tava lá, daí o que que o... Ele invade o castelo. Ele invade o castelo por baixo da porta, como se fosse um envelope ali. Daí ele chega lá, ele fala, ele vê que tem uma gansa que bota ovos de ouro, ele fica interessado. Sim. Ele fala, mas isso daria uma fortuna pra mim. Exato, ficaria rico. Ficaria rico. Então... Era uma gansa pra um gigante ou uma gansa de tamanho normal? Eu acho que era uma gansa gigante pra um gigante. Ah, tá bom. Não, pra nós uma gansa gigante é uma gansa normal pro gigante. Sim. Então, daí ele fala, então pra que eu vou roubar um ovo só? Roubo a gansa. Sim. Eu tenho ouro pra sempre. Sim. Daí o que que ele faz? Ele pega a gansa e sai correndo com a gansa. Esse ovo de ouro, eu sempre quis saber. Ele é maciço ou ele tem uma casca de ouro e uma gema por dentro? Não, eu acho que ele é maciço de ouro. Maciço de ouro. Caramba. O que é mais fácil, levar a gança. Então talvez seja um cocô, né? Não ser um ovo, mas tudo bem. Um cocô em formato de ovo. É, pode ser. Daí ele rouba a gança, um gigante que não tá fazendo mal pra ninguém. Ele não quer ser roubado. Não, ninguém quer ser roubado. É, costuma ser assim. Então, mas ele não foi pra matar o João. Ele correu atrás do João pra pegar a gança de volta. É. Daí nisso ele vê que o João desceu o pé de feijão, desce atrás dele, ele corta o pé de feijão e mata o gigante. É, porque mata na tombada. Mata na tombada, ele não foi e atacou o gigante, ele matou na tombada. Moral da história? Nenhuma. Você pode ir roubar uma pessoa, matar ela, matar a vítima do roubo e você sai bem. Você não. Fica rico pra sempre. Mas é o seguinte... Cadê a moral da história? Ele mostrando a gança pra mãe dele, a mãe dele perdoa ele, eles ficam ricos e o amor não tem fronteiras. Mas mataram o inocente! Não, mano. Mas o amor não tem fronteiras, cara. Rompe até as barreiras do furto e da morte. Imagina aquele gigante morto e chega no príncipe da Branca de Neve. Agora é gigante também. Exato. Ah, não, então o amor não tem fronteira. Todas as morais são essas. O amor não tem fronteira. Mais uma vez é chegado ao fim esse maravilhoso, esse delicioso, esse saboroso e por que não dizer suculento podcast. Dessa vez aí tratamos, ou não tratamos, não sei. A gente fez o que a gente quis. Ou nós tratamos. É. Ou nós tratamos. Tamo aí. Sobre contos de fadas, as nossas percepções... Os contos de fadas aí que a gente quis falar, talvez nem tenha sido os mais importantes da nossa vida, a gente só quis falar de contos de fadas. Sim. Posso falar aqui que acompanhei muito contos de fadas na TV Cultura. Na TV Cultura passava um programa que chamava Contos de Fadas, que era muito teatral e tinha uma leve pitada de comédia, é bem interessante. Tem no YouTube hoje, se eu não me engano, a TV Cultura disponibiliza até hoje todos os episódios no YouTube lá. É interessante pra você ver, passar pro seu filho, passar pro seu avô caduco. É. Você baixar porque você é viciado em pirataria. Faça o que quiser. É, faça o que quiser. É. Que o amor não tem fronteira. E hoje também tá a moda pra você conhecer contos de fadas. Tá a moda aí as grandes produções hollywoodianas, os clássicos da Disney e por aí vai. Né? Um arsenal. E também Anastácia, né? Que não é da Disney. Anastácia, que não é da Disney. Não é da Disney? É um não conto é. De fadas. Ah, não é, né? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É. De Anastácia. É do Monteiro Lobinho. Então tá aí. Pra finalizar, então, as palavras dele. Wesley Zop. Bom, gostaria de agradecer vocês terem ouvido até aqui. Peço que nos sigam no Facebook, que é o facebook.com/lixo do lixo. Fazemos esse podcast com muito DPVAT, por isso que gostaríamos que vocês participassem. Repita pra nós o Facebook, Wesley. facebook.com/lixo do lixo. De vez em quando tem alguma coisa no Twitter também, né? Tem no Twitter também. Como que faz pra seguir a gente lá no Twitter? Tem como seguir a gente lá, que é o Néctar do Lixo, @néctardolixo. Muito bem. Vocês sabem o que é DPVAT? Por isso que vocês riram na hora que eu falei. Não, pode explicar pra... Pra quem é leigo. Que a gente faz esse podcast com DPVAT. Que é disposição, prazer, vontade, alegria e tesão. Oh! Isso é DPVAT. Eu pagava isso todo ano e não sabia. Você paga pra isso. Um termo, mais uma vez, um termo ali da Lixipédia. Lixipédia. Né? Está na Lixipédia. Ah, enciclopédia, livro de conteúdo. Livro de conteúdo. Gabriel Asmar, e para aquele que quer mandar um e-mail pra gente, faz o quê? Ele escreve um e-mail para o endereço autocríticas@chorume.com.br. Você pode repetir, Gabriel Asmar? Eu posso sim. Então repita. autocríticas@chorume.com.br. Muito bem. Mas o auto não começa com H, né? Não. não. É que a gente não fez alto em russo. É, sim. E pra finalizar aqui, a nossa convidada, Jaqueline, dê seu tchau aí, suas últimas palavras. Mãe, apareci no podcast. Você não apareceu, você sabe, né? Você sabe que isso daqui não é filmado, é só um som, né? Droga! Você sabe que isso é só um sonho. Então, muito bem. Então, gostaria de agradecer você que tem acompanhado, que ouviu até o fim. E queria aí deixar a nossa homenagem às nossas crianças, já que esse é um podcast dedicado ao mês das crianças aí, falando sobre... Ele, eu achei ele completamente infantil. Não, adultos não vão ter o que ouvir aqui. Acho que não. Acho que é um humor infantil, pastelão e como diria Dunga, aqui nunca mais. Fiquem aí... Muito obrigado por terem ouvido. Até a próxima. Tchau!